começo desilusão, mais tarde a dor no coração, e depois vinha mesmo a certeza que passou a noite do assaltão. Em vão, em vão. Na segunda, mas que calor. Na terça, corpos a sangrar. Na quarta, vinha mesmo a certeza que eu tenho hoje. Eu ouço falar, falar demais. Subtrair, nunca se deixe. Telegia. Tô comendo nada.